nós dois carregamos ela. Abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, Linda Donzela, Luiz Goiano e Gircel da Viola. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Seja muito bem-vindo, amigo amante da canção cabocla, o Clube do Caipirão defendendo a tradição. Vamos juntos aqui recordar o passado com foco no futuro, vivendo o presente. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. A intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Por conta disso, as parcerias e nossa audiência cresce cada vez mais. E esse sucesso nós devemos a você, que é o nosso maior parceiro. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Na ponta da agulha, o carro e a gravadora Jacó e Jacozinho, gravação de 1974. Afamada, comparo um carro de boi, o senhoreiro e a boiada. Trabalhamos com a cabeça e a viola bem afinada. Puxamos o carro cantando as nossas lindas toadas. Se pararmos de cantar, fica no meio da estrada. O carro não termina a jornada. O nosso bom diretor é o nosso carreiro amigo. Contrata violeiro novo, conserva violeiro antigo. Puxar o carro sozinho é difícil, não consigo. Divulgador é o candeeiro, faz força junto comigo. O nosso carro roda sem perigo. Nosso carro vem lotado com produtos de valor. O nosso produto vende no Brasil e no exterior. O nosso carro não traz tristeza, mágoa e dor. O nosso carro carrega saúde, paz e amor. Responsável pela carga é o nosso compositor. O nosso carro roda na paz do Senhor. O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão. Lua cheia, lua cheia que vive vagando no alto, passeando sem nunca descer. Lua cheia da terra tem medo, pois guarda segredo de tudo que vê. Quantas vezes perguntei, lua cheia, onde posso encontrar meu amor? Tu bem sabe onde ela se esconde, mas não me responde, me mata de dor. Tu bem sabe onde ela se esconde, mas não me responde, me mata de dor. Lua cheia, se você quisesse, se um dia eu pudesse contigo subir. Na janela do meu bem entrava, seu rosto beijava, tão lindo a dormir. Quantas vezes perguntei, lua cheia, onde posso encontrar meu amor? Tu bem sabe onde ela se esconde, mas não me responde, me mata de dor. Tu bem sabe onde ela se esconde, mas não me responde, me mata de dor. Modão em Zilo e Zalo, de 1972, Lua Cheia. Antes tivemos o Carro e a Gravadora com Jacó e Jacozinho, de 1974. Clube do Caipirão é tradição caipira. No Clube do Caipirão é muita moda e pouca prosa. Vamos ouvir Sertanejo de Verdade com Darlan e Bueno. Sertanejo de verdade, luta e confia na sorte. Em cachorro caçador, ou a espingarda lá forte. O canivete corneta, palha boa e fumo forte. Faca do cabo de osso, faca um porim bom de corte. Reforçado, um casaco bom de frio. A riata de primeira, pelego, rédea e lombio. Um laço de 12 braças, pinga pura no cantil. Rede, linha da anzol, pra bater beira de rio. Marreco e pato, galinhada no terreiro. Carro de boi cantador, capa e tuba, cai carneiro. Milho e feijão no paiol, porco gordo no chiqueiro. Carne de porco na lata, tem linguiça no fumeiro. Dele não falta café, queijo e requeijão. Urunga com água fresca, na parede um lampião. Doce de leite melado, broa feita

Em campo cerrado as asas tão ligeiras, mas nas ribanceiras tem chão calejado. Se essa minha viola falasse nessas cordas tão bem afinadas, certamente iria dizer: boiadeiro morre com a boiada. O que resta é uma grande saudade, de velhice ficou disfarçada. É a balança do tempo cruel, de vida pesada não erra seu peso, pois agora mesmo eu pego outra estrada. Sucesso em Adeus Mocidade, Elis Silva e Zé Goiano. Antes tivemos Emílio e Eduardo, participação do João Carreiro e Capataz, Um Sonho com Tião Carreiro e Sertanejo de Verdade com Darlan e Bueno. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Muita alegria no coração aqui no Clube do Caipirão. Vamos ouvir Flor do Campo com Nenete Dorim Nardelli, o trio de ouro do rádio. Como nasce a flor do campo, nosso amor também nasceu. Como morre uma esperança, nosso amor também morreu. Como morre uma esperança, nosso amor também morreu. Como o sol se vai no horizonte, deixando outro dia para trás, também se foi nosso amor, deixando tristezas e ar. Agora tudo é sentimento, lembrança e desilusão, porque com ela se foi o meu pobre coração. Deixando tristezas e ais. Agora tudo é sentimento, lembrança e desilusão, porque com ela se foi o meu pobre coração. Do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Música. tempo vive um senhor tirano. Coração chucro como os potros que criava. Tinha um negrinho que pra ele pastoreava. E o próprio filho deste cruel fazendeiro roubou-lhe um potro e vendeu por bom dinheiro. Levando a culpa, o negrinho apanha o canto, sendo obrigado a campear o potro em todo canto. Fome e frio, campeou o potro 3 noites e 3 dias fim. Não encontrando por vingança um fazendeiro, marrou coitado em cima de um formigueiro. E com seu corpo todo coberto de mel, e levou ele morar no reino da glória. Hoje a pionada que viaja pro sertão leva 3 velas pra acender sua intenção. Diz que o negrinho montador de um potro branco traz pro seu dono o boi que arribou no campo. E eu também, que neste mundo vivo errante, a ti, negrinho, eu imploro a todo instante. Dai um alívio pra esta dor que me maltrata, trazendo a mim o coração daquela ingrata. Sucesso em Negrinho do Pastoreiro, Liu e Léo, bem antiga, hein? De 1968. Antes tivemos Flor do Campo com Nenete Dorim Nardelli, o trio de ouro do rádio. É o Clube do Caipirão defendendo a tradição da nossa canção cabocla. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Quer conhecer a nossa equipe e ficar bem informado sobre o universo da música sertaneja? clubedocaipirão.com.br. Lá você também encontra curiosidades do nosso mundão caipira, conhece nossos parceiros, se familiariza com nossos colunistas semanais e pode fazer o seu pedido musical. www.clubedocaipirão.com.br. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Agora na ponta da agulha, o Sérgio Reis. Vamos ouvir O Menino da Porteira, canção que virou filme, consagrada em todo o Brasil como um dos maiores clássicos da nossa canção. Vamos ouvir O Menino da Porteira, de Ted Vieira e Luizinho. Sérgio Reis canta e encanta o Brasil. Sabia a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele sabia. sertão afora, meu berrante atocando. Do meu cavalo no ranchinho beira-chão, vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja cruz estradão. Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. A cruzinha do estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Nem que o meu gado estoure, que eu precise ir atrás deste pedaço de chão, berrante eu não toco mais. Clube do Caipirão. Teus olhos sonhadores, teus lábios tentadores, teu riso sedução. Negra magia, feitiço que irradia o fogo da paixão. Envolto em teu fascínio, eu sinto teu domínio, sem poder me livrar. Mas tua indiferença é uma cruel sentença que fere a minha alma e vive a maltratar. Feiticeira, teu feitiço me condena. Feiticeira, teu sorriso me envenena. Pouco a pouco vais matando a quem vive mendigando teu carinho, feiticeira. A maltratar. Feiticeira, teu feitiço me condena. Feiticeira, teu sorriso me envenena. Pouco a pouco vais matando a quem vive mendigando teu carinho, feiticeira. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Caçador de cachorro, do coração de serpente, homem só pela metade, diabo em forma de gente, não vale um tostão furado, quem persegue o inocente. Vi uma cena cruel, que não sai da minha mente, pra salvar seu cachorrinho, coitado de um garotinho. Foi morto covardemente. Um garoto de 10 anos, depois que fez a lição, pertinho da sua casa, brincava no quarteirão, com seu luluzinho branco, cachorro de estimação. De repente, igual um raio, vinha um laçador de cão. O garoto assustado, pegou seu cão estimado e apertou no coração. Com seu cãozinho nos braços, ele saiu na carreira, laçador bateu atrás, igual onça pegadeira. Vou laçar este moleque e arrastar pela poeira. Foge, foge, Luluzinho, da laçada traiçoeira. Embora eu seja arrastado, mas meu cãozinho adorado é uma flor que ninguém cheira. Garoto perdeu a vida nas mãos de um homem ruim, despedindo deste mundo, coitadinho, disse assim: trate bem meu cachorrinho, que tem nome de marfim. Papaizinho, mamãezinha, peço não chorem por mim, vocês precisam coragem, a morte é uma passagem pra vida que não tem fim. Nossa justiça não falha, a lei não está dormindo, no fundo de uma prisão vai ter fim este assassino. Ele vai morrer nas grades, sem vela em desatino. É mais uma triste história, escrita pelo destino. Depois do que aconteceu, o cachorrinho morreu, de saudade do menino. Modão, hein? Tião Carreiro e Paraíso, Laçador de Cachorro, recordando um passado tão presente no coração de cada um de nós amantes da canção cabocla, essa de 1978. Antes tivemos Feiticeira com Palmeira e Biá, de 1966. E O Menino da Porteira, clássico com Sérgio Reis, de 1997. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos de volta com o maior programa sertanejo raiz do rádio, Clube do Caipirão, sempre em defesa da nossa canção cabocla. Clube do Caipirão é tradição caipira. agora chegou um dos momentos mais esperados do nosso programa. É hora do humor caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com Geraldinho Nogueira e Hamilton Carneiro num trecho do show Trova, Prosa e Viola. Agora, no Clube do Caipirão, Humor Caipira. Rapaz, eu lembrei de um passado que tá guardado numa fundura mesmo. É, rapaz. É. Vai falar que foi contra a menina aí. Foi? É? Foi outra namoradinha que eu arrumei, mas essa era arisca demais. Mas você não tinha muita sorte com essas meninas, não, né? Não, menino, no começo enlerava bom, do meio pro pico sem vai zangando. No arremate danava tudo. Então, mas essa, o pai dela que era o defeituoso, era um homem muito preso. Ripiado mesmo, sistemático, ele não aceitava a família dele apresentar pra ninguém. Mas ela bonita demais, rapaz. Nós encontrávamos assim numa reunião, ela ia com a mãe dela, numa reza de um terço, e aquele sinal de longe assim, ela deixava a gente animado. E aí, hein, vai desse tipo, rapaz. Todas as vezes que nós encontrávamos, ela não deixava eu desacuçoar, não. Mas ir lá não adiantava, porque ela não apresentava pra gente. E foi indo desse jeito. E um dia o pai dela mais com um mochirão pra roçar lá uma invernada, rapaz. Quando ele chamou lá pro cara, aí eu fiquei satisfeito. Falei, esse dia vai dar do jeitinho que eu tô com vontade. E já fiquei com pressa de chegar o dia logo, tava demorando. Aí quando no dia véspera, eu tinha uma foicinha velha, rapaz, e eu fui lá pra pedra de amolar com essa foice e montei na pedra mesmo e pus essa foice que ficou aparando na asa de mosquito. Eu encostei lá num canto e pensei comigo, falei, e amanhã eu quero ser o primeiro que vou butucar lá. E deitei logo pra dormir logo e perdi o sono com vontade de viajar. Eu olhava, tava escuro. Uma hora eu ergui a cabeça, a barra do dia lá ia pro mano. Eu pulei de um catinho velho no chão, só fui lá no rego. Passei uma água na venta, meio pra aqui pra ali. Passei lá dentro, bebi uma soquinha de café de ontem mesmo. E mão na foice aqui no caminho. Uma hora eu troteava, outra hora eu apanhava um passo largo pra chegar ligeiro. E de jeito que deu, do jeito que eu queria, pai. Foi o primeiro que chegou. É, rapaz. Mas não adiantou. Cheguei lá, ele tava tirando leite lá de umas curraleirinhas. Não mandou acabar de chegar, nem nada. Aí eu fiquei ali ao redor dele, assuntando. Quando ele piava uma vaca, eu tirava uma olhada lá na posição das mulheres na vergada. De vez em quando eu via ela passar no rumo de um portãozinho lá, ainda me olhava lá no curral, mas nem já tá bom. Aí, hein, vai. E nisso, a turma foi dando de a reunir, foi chegando gente, foi chegando. Aí eu pensei, eu quero ver só, vocês não vai dar um café pra esse povo, certo? Ele chama nós lá dentro. Quando reuniu uma turma que já dava pra aluir o serviço, ele largou da tirança de leite, rapaz, foi lá dentro, buscou o café e repartiu lá da banda de fora com a turma. Não chamou ninguém lá dentro. Era Cristo. Aí eu mandei esse homem, Deus me livre, não tem desse. Uai. E aí nós saímos pra fora do curral e começamos ali mesmo, perto da porta, e a foice caiu. Aí eu segurei o golpe mesmo. E vai, isso aí o almoço atrasou. E aquilo, saroba tá derretendo, e eu ponho um batido assim, meio seguro, pra não bambear mesmo. Eu queria largar um nome melhor lá, mas... Quando ali por as 11 horas ou mais, rapaz, eu já tava bem ocado de fome. Nós já tava fradeando uma serra lá em Riba. Quando ele subiu no moeirão da porteira e gritou, era pra nós ir almoçar lá dentro. E agora, quer ver por que nós não vai lá dentro? Leremos pra lá. Aí, da sala dele tinha uma varandinha, da varanda tinha uma porta que saía pro quintal. Tô vendo a turma, hein, vai vazando pro quintal, hein, vai vazando, eu mandei certas vazas e entra na porta da cozinha. E é quando eu cheguei lá que eu olhei, rapaz, ele fez um giral lá no canto do quintal pro tabano e levou os tardes de comer pra lá. Aí eu mandei, que homem atrapalhado, menino. E mulher ninguém viu, não. Aí, e ele tinha matado um capadão desses porco erado. E a turma foi puxando e esparramou na beira da seca, já mascando, que tava tudo com fome mesmo. E ao invés de eu tirar um outro pedaço, eu tirei um moleque de suan. E botei isso aí, passei dentro da varanda e fui lá pra sala. Sentei num tamburetinho velho lá. Tô mascando ali, hein, vai. Quando eu cabei aqui a munição de fora do osso, e tinha um quartinho assim, tinha um corredor, de vez em quando ela ia lá nesse quartinho, quando chegava no corredor, ela ainda me olhava assim lá na sala, e eu olhava nela também, falei, já tá bom. E aí, quando eu peguei naquele osso pra jogar lá no curral, eu olhei, ele tava com um miolão bonito. Aí eu mandei, eu tô sozinho aqui, eu vou aproveitar esse trem. Pelejei pra chupar ele, tá meio agarrado. Aí eu tampuei esse dedo na broca dele assim, por baixo. Fui empurrando o dedo, lá ia meio apertado, mas ele tava rompendo, deixa que vá. Fui empurrando e mamando a outra banda. Foi até quando eu tava lambendo a cabeça do dedo, que eu fui tirar o dedo, cadê, rapaz? Olha, o couro empelotava lá na frente assim, e não dava de si de jeito nenhum. Eu trouxia ele aqui, queria rasgar o couro e não saía muito. Aí eu já fiquei sem graça com aquilo, mas ele tem que arrumar um companheiro para quebrar esse osso, que ele não vai sair, não. E eu ali pelejando, quando eu não sei se ela desconfiou, ela foi lá no quarto outra vez, quando ela me olhou lá na sala, eu tampei com o prato, para não ver. E ela delatou ali um pouquinho, me olhando, eu também olhando ela, fazendo com o corpo e não tinha nada. Aí ela delatou, mano, eu vou amoitar esse trem melhor. E fui levando o dedo pra trás e tampando o prato, assim, pra não ver. Quando eu bambiei o braço pra trás, tinha um marvado, um cachorrão. Quando eu bambiei, o cachorro pá no osso e deu um arranque e me derrubou do tamborim. Rapaz, eu aprontei uma gritalhada com esse cachorro. E o prato sumiu. E o prato não vi breca dele, não. Com aquele pampeiro e eu tô gritando com esse cachorro e ele rosnando e dando safanão assim. E não largava o osso de jeito nenhum e foi me arrastando. Quando ele não me levou lá pra saroba, porque quando chegou na porta eu levei essa mão no portal, aí eu falei, é. Aí eu olhei, rapaz, o couro do dedo com um panhola. Olhei nele, tava que nem uma cenoura quando você despende. Quando eu olhei na porta, menino, essa mocinha tava com o pescoço dessa gostura, segurando pra não rir, acho que de dó de mim. E eu arrumei da banda de fora, nem a coisa eu não levei, eu fui bater lá em casa. Mutirão nunca mais. Deus me livre. Humor Caipira. É o Humor Caipira com Geraldinho Nogueira e Hamilton Carneiro num trecho do show Trova, Prosa e Viola, com o caos do mutirão, o caos do osso, aqui no Humor Caipira do Clube do Caipirão. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. No batidão do balaio tem mais sucesso. Vamos ouvir Rincão Adorado com Silveira e Silveirinha. Alô, amigos, eu estou chegando, venho recordando aonde eu nasci. Venho contente por tantas estradas e a minha cascata nunca mais. Hoje a saudade no peito é demais. Ô Minas Gerais, eu nunca te esqueci. Lembranças de Minas Gerais, minha terra querida, chão abençoado. Deixei meu pai e minha mãe querida, que na despedida chorava demais. Os meus irmãos que lá também nasceram, hoje já cresceram e já formou rapaz. O meu cachorro que eu ensinei, de presente eu dei para um capataz. O meu berrante, o meu laço trançado, eu deixei guardado pra marcar os sinais. Terra querida, meus parentes, meus amigos, quanta saudade. E quando eu passo a mão na viola, nada me consola, mas não sei chorar. Tenho saudade de todos os parentes que estão contentes, vivem a me esperar. Eu mando carta, mando telegrama, mas eles reclamam pra me ver voltar. Mas eles sabem que é meu destino, eles estão ouvindo eu aqui cantar. É cantando que demonstra saudade num coração apaixonado. Eu canto moda no Brasil inteiro, além de violeiro, eu também sou peão. Amanso burro por ser boiadeiro e foi pantaneiro, eu sei dar lição. Mas quando escuto um chame largado, sinto apaixonado, dói o coração. Eu me recordo daquelas belezas que a natureza tem no meu rincão. Eu me recordo daquelas belezas que a natureza tem no meu rincão. Eu me recordo daquelas belezas que a natureza. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Pela vida, subida e descida, sem me descansar. Mas já estava cansado, abatido e acabado, sem um amor encontrar. Felizmente você apareceu e me ofereceu muito amor e carinho. O amor, o prazer, um novo caminho. Ah, como é bom a gente gostar, amar sem sofrer, querer sem chorar. Ah, como é bom realizar um sonho, feliz e risonho com quem sabe amar. Gostar, amar sem sofrer, querer sem chorar. Ah, como é bom realizar um sonho, feliz e risonho com quem sabe amar. O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão. debaixo de arte, naquela serra mineira. Meu pai foi fiel paulista, minha mãe foi boiadeira. Passei a infância na estrada, nas campinas brasileiras. No lombo de burro bravo, foi a minha brincadeira. Recebi um telegrama da fazenda do Matão, pra amansar uma mula preta que matou 5 peão. Pagava 10 mil cruzeiros, aceitei as condições. Arriei meu burro baio, amigo de diversão. Era a filha do patrão, que me falou casuando, pegando na minha mão. Eu me caso com você, sorriu pros outros peão. Nosso dote é mula preta, se você não cair no chão. Chilena, minha espora sangradeira, amontei na criminosa, mandei abrir a porteira. Descemos ladeira abaixo, misturado com a poeira. Cortei no passo da mula, entreguei pra fazendeira. Chorando pediu perdão. Eu quero casar contigo, na hora falei que não. Só quero meu pagamento, já cumpri com a obrigação. Desculpe da brincadeira, esta é minha profissão. Como eu sempre digo, no programa de música sertaneja não pode faltar Tunico e Tinoco. Ouvimos aí Peão a Respeitado, de 1961. Antes tivemos Novo Caminho, Lourenço e Lorival, tava no fundo do baú, hein? É 1978. E Silveira e Silveirinha, Rincão Adorado. Aqui no Clube do Caipirão é só modão cabeceira. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Que maravilha! É uma satisfação imensa estar aqui junto com você, recordando grandes sucessos, matando saudades e apreciando as novidades do nosso mundão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Levanta o braço direito, companheiro Zé Luquinha, sinal que tem modão no jeito. Tá no jeito, Zé? Então manivela vitrola, vamos ouvir Os Três Companheiros. Éramos em três companheiros para a mesma mulher conquistar. Um era bom violeiro, eu que sabia cantar. Ainda tinha o terceiro, que tinha dinheiro pra ela gastar. Casou-se com ela, levou o nosso amor, e nós que ficamos chorando de dor. Mas o dinheiro nunca fez feliz a ninguém. Hoje ela vive sofrendo também. Quando ela passa por nós, então em duetos abrimos a voz. Companheiros, companheiros, o dinheiro dinheiro nunca fez feliz a ninguém. Se console, companheiros, ela vive sofrendo também. Casou-se com ela, levou nosso amor, e nós que ficamos chorando de dor. Mas o dinheiro nunca fez feliz a ninguém. Hoje ela vive sofrendo também. Quando ela passa por nós, então em duetos abrimos a voz. Companheiros, companheiros, o dinheiro nunca fez feliz a ninguém. Se console, companheiros, ela vive sofrendo também. Clube do Caipirão. Depois que eu me separei de você, querida, eu vivo só numa caverna na beira do mar. Joguei o meu relógio fora para esquecer o dia e a hora que outro ia lhe encontrar. Aqui eu só ouço o barulho das ondas bravias que chocam-se violentamente contra os rochedos. O vento forte até parece que quer me levar aonde você está vivendo, mas eu tenho medo. Aqui eu já até perdi a noção do tempo. Prefiro viver isolado para não lembrar. Meu pranto se mistura sempre com as águas na praia. Na hora que as aves do mar põem-se a cantar. Você jamais descobrirá onde eu estou morando. A chuva forte já cobriu a marca dos meus passos. Prefiro viver para sempre aqui neste lugar. Não volto pra não ver você sorrindo em outros braços. Depois de muito padecer, cheguei à conclusão. Achei que seria melhor se eu vivesse ausente. A gente padece bem menos não vendo a traição. Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Aqui eu já até perdi a noção do tempo. Prefiro viver isolado para não lembrar. Meu pranto se mistura sempre com as águas na praia. Na hora que as aves do mar põem-se a cantar. Sucesso com os hippies da música sertaneja, Léo Canhoto e Robertinho, de 1977, O Homem da Caverna. Antes tivemos Tibagi e Amaraí, de 1973, Três Companheiros. Clube do Caipirão é tradição caipira. No portal Clube do Caipirão temos os nossos colunistas, onde todas as semanas são publicados artigos sobre a nossa terra, música, cultura regional e tradição caipira. Acesse clubedocaipirão.com.br e leia as curiosidades do Recanto Caipira da nossa amiga Sandra Cristina. Coluna Sertão Brasil com o filho do Tinoco, Zeca Pérez. Saiba sobre o método RAF com o Dr. Roberto Abel Filho. Coluna Blog Nejo com entrevistas dos artistas da canção brasileira feitas pelo blogueiro Marcão do Blog Nejo. São pequenos artigos escritos com carinho para você que gosta de um bom assunto e quer se inteirar sobre as nossas raízes sertanejas. clubedocaipirão.com.br. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Agora na ponta da agulha, Tião do Carro e Santarém, Tela do Mundo. Real drama da vida, se vê criança sofrida, e por serem desnutrida, crescem com cor amarela. Depois vem a juventude, sem estudo e sem saúde, quem trabalha desilude, o salário é bagatela. A inflação ninguém segura, os preços estão nas alturas, é uma dor que não tem cura, só o salário tem tabela. Por um bando de morcego, o pobre não tem sossego, por causa do desemprego, estamos mortos sem vela. Os homens lá do poder, esquecendo seus deveres, não tem vergonha em saber que no Brasil tem favela. Até lixo pobre cata, entre mosquito e barata, pra cozinhar queimam lata, por não ter nem panela. É gente passando fome, criança, mulher e homem, dá um graço de a que come sanduíche de mortadela. Destrói as malocas suas, a miséria continua, crianças morrem na rua no tempo frio que congela. Eu sem teto reclama, nem pra dormir não tem cama, a vida é um triste drama, o nosso mundo é a tela. Os homens lá do poder, esquecem do seu dever, não tem vergonha em saber que no Brasil tem favela. Clube do Caipirão. O pagode é bom, por isso nós cantamos. Eu canto em voz alta, meu peito alcança. Eu canto o pagode desde criança. Eu bato no peito e não é garganta. Nesta viola eu tenho confiança. Pagode pra pôr respeito pros violeiros que não tem jeito, querem imitar, mas não são perfeitos. Isto é muito feio e não é aceito, isto para mim é um grande defeito. Tem certos violeiros na radiação, por cantar no rádio quer ser grandão, por moda dos outros quer ser campeão. Na frente rei da gente, são amigão e a casaca corta na traição. Pra que sua fama aumente mais, só cante as modas que você faz, não cante dos outros pra ter cartaz. Ah, lembrou ditado que vem de trás, sempre me dizia meus velhos pais. Tem que saber, não tremer na pena quando escrever, capricha na letra que vai fazer. Pra topar com nós precisa nascer, só deixou da viola quando eu morrer. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Foi como estava trajado, um chapéu de carandá e um laço bem trançado. Com uma goiaca velha e um berrante empoeirado, me aproximei do velho e apertei a sua mão, pois no traje que ele estava mereceu minha atenção. Ele me disse: meu filho, foi carneiro no sertão, foi capataz de fazenda, fui tropeiro e fui peão. Dos Cabeceira, Matando Saudade, Goiano e Paranaense, Lamento de um Peão. Antes tivemos Respeito com Leôncio e Leonel, de 1969, e Tela do Mundo com Tião do Carro e Santarém. música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Opa, para você que tá chegando agora, estamos apresentando o Clube do Caipirão com as mais belas canções do sertanejo tradicional. Seja muito bem-vindo. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Ah, Juju tá por aqui. O Juju não apavora não, Juju. Não apavora não, nós vamos rodar moda. Vamos ouvir Luta de Classe. É isso, né, Luquinha? Luta de Classe com João Mulato e Douradinho. Era inverno e chovia, e nesse tempo nascia um caboclo bravo e forte. De situação oprimida, ele assim varou a vida, lamentando a triste sorte. Era moço idealista, sem ser porém ativista, nem tampouco agitador. Por uma coisa sofria, era ver um boia fria nas garras do explorador. Entoou canção de guerra, por amor à sua terra, lutou sem arma e trincheira, e disse seu coronel: eu não colho seu café sem registro na carteira. Oi, Brasil, o seu povo é diferente. Oi, brasileiro, sangue bravo, sangue quente. O coronel assustado compreendeu que estava errado empregá-lo sem contrato. Deu a ele a vitória, pois nos anais da história há o registro do fato. Quando chamar o matuto, braço forte do chão bruto, que julgou ser vagabundo, que disse sem mais contenda: você na minha fazenda é o melhor homem do mundo. Não teve quem não gostasse daquela luta de classe, sem armas de arsenal. E neste contexto eu vejo que um caboclo sertanejo é uma glória nacional. Oi, Brasil, o seu povo é diferente. Oi, brasileiro, sangue bravo, sangue quente. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Com licença, meus senhores, meus amigos, cidadão, acabamos de chegar pra cantar nesta função. Nós viemos demonstrar o valor de dois irmãos. É mais dois irmãos Silveira atravessando a fronteira com o nosso batidão. A providência divina quis agora nos unir, reuniu mais dois irmãos para nunca desistir. Assim como os outros sobem, nós também vamos subir. Nosso estilo é diferente. noite nosso batidão é quente, é Nicanor de Baduí. E é um batidão diferente, seu Marilheira, levando para sempre sucesso em dias. Meus amigos e colegas, me abraça esta cadeira. Na defesa do sertão, nós vamos ser a fileira. A viola é nossa arma, vou lutar a vida inteira. Entrega nós não entrega, porque a raça não nega. Somos família Silveira. Agora vamos deixar o nosso aperto de mão. Aqui vai nossa mensagem tirada do coração. Queremos levar saudade e deixar recordação. Agora vai despedir Nicanor e Baduí, a dupla do batidão. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. Eu moro num campo triste, onde o rio faz o remanso. Toda tarde eu penso a vida no terreiro do meu rancho. Olhando lá no banhado, jaburu parece ganso, cadorna pia macio e a perdiz pia de avanço. A saudade me aperta desde a hora que eu levanto, deste pobre coração, o suspiro sai de arranco. Quando me aperta nervosa, choro mesmo, falo franco, tenho fé de ser feliz. Estou sofrendo por enquanto. Quando queima a campanaria, forma um fumaceiro branco, onde vem as andorinhas pro verão de canto a canto. Dessas andorinhas pardas que faz ninho no barranco, eu divido a flor roxa no brilhar dos pirilampos. O que mais me aborrece quando aflorecem os campos, encosto a velha canoa amarrada no barranco. Fico na porta do rancho, sentadinho no meu banco. Passo a mão de vez em quando nestes meus cabelos brancos. Ê, modão, Zé Carreiro e Carreirinho, sertanejo solitário. Antes tivemos Nicanor e Baduí, dos Reis do Batidão, com Batidão Diferente e Luta de Classe com João Mulato e Douradinho, de 1984. Grandes clássicos, grandes momentos, a nossa canção você está revivendo aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Muito bem, seu moço. E aí, como é que você tá? Chique? Só alegria? Então tá bom, vamos ouvir Retrato Não Fala com Zé Venâncio e Tião Mineiro. Querida, você vai partir, deixando minha alma ardendo em chama. A sua partida não me faz surpresa, pois há muito tempo você não me ama. Na sua ausência vou sofrer demais, mas faça, meu bem, o que sempre quis. Não dê ouvidos aos meus lamentos, vou chorar, vou sofrer, mas aguento. Eu lhe agradeço pelos momentos que você mentiu pra eu ser feliz. Vá, outros braços esperam seu corpo. Vá, e outra boca espera seus beijos. Vá, mas leve o retrato que você não quis colocar na mala. Retrato não ama, retrato não fala, por isso não pode matar meus desejos. Leva, meu bem, seu retrato, por favor, leve tudo que é seu. Não adianta guardar lembranças de um amor que a gente perdeu. Braços esperam seu corpo. Vai, outra boca espera seus beijos. Vai, mas leva o retrato que você não quis colocar na mala. Retrato não ama, retrato não fala, por isso não pode matar meus desejos. Leva, meu bem, seu retrato, por favor, leve tudo que é seu. Não adianta guardar lembranças de um amor que a gente perdeu. O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão. Acredite em Deus, que o mundo ainda não está perdido. Se existe amor e compreensão, por que sofrer? Por que sofrer? É o que sempre pergunto a mim mesmo. Se é tão sublime viver a vida na paz de Deus. Tudo fantasia, cheio de ilusão, meu pobre coração, de tudo se cansou. Mundo fantasia, longe do infinito, onde não se ouve a voz do Mestre, o Criador. Ouçam bem, uns, acredite em Deus, que o mundo ainda não está perdido. Se existe amor e compreensão, por que sofrer? Acredite em Deus, que o mundo ainda não está perdido. Se existe amor e compreensão, por que sofrer? Por que sofrer? É o que sempre pergunto a mim mesmo. Se é tão sublime viver a vida na paz de Deus. Mundo fantasia, cheio de ilusão, meu pobre coração de tudo se cansou. Mundo fantasia, longe do infinito, onde não se ouve a voz do Mestre, o Criador. Milionário e José Rico, As Gargantas de Ouro do Brasil, de 1981, Mundo Fantasia. Antes tivemos Retrato Não Fala, com Zé Venâncio e Tião Mineiro, aqui no Clube do Caipirão. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Aqui no Clube do Caipirão a gente viaja para o passado, recordando grandes momentos da nossa música brasileira. Vamos ouvir Rincão Mineiro com Moreno e Moreninho. Das cachoeiras eu não esqueço jamais, do velho carro de boi cantando nos matagais. Quanta saudade eu tenho da minha Minas Gerais. Quanta saudade eu tenho da minha Minas Gerais. Minas Gerais. mais. Parece que eu estou vendo a casinha dos meus pais. Os gritos dos boiadeiros, as estrelas matinais. Quanta saudade eu tenho da minha Minas Gerais. Quanta saudade eu tenho da minha Minas Gerais. Clube do Caipirão. Trago os olhos rasos d'água ao lembrar do meu passado. Na metade do caminho já me sinto bem cansado. Devo agora ir sozinho, é o que a vida reservou. Já perdi a companhia de quem tanto me ajudou. O destino e ironia, tanta gente me levou. Queria compreender tanto mistério, porque é um caso sério, nossa estrada tão comprida. Queria caminhar mais conformado e não ver tudo acabado já na metade da vida. Nas crianças quando ficarem sem mim, nesta roda de saudade eu sei que será assim. Ao chegarem na metade eu já estarei no fim. Queria compreender tanto mistério, porque é um caso sério, nossa estrada tão comprida. Queria caminhar mais conformado e não ver tudo acabado já na metade da vida. Saudade, hein? João Mineiro e Marciano, Na Metade da Vida, de 1979. Um ano antes, Moreno e Moreninho, de 1978, Rincão Mineiro. Grandes sucessos da nossa canção cabocla, você acompanha aqui no Clube do Caipirão. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Siga a gente no Twitter, @ClubeDoCaipirão. No Facebook, Clube do Caipirão e Caipirão Radialista. E-mail, clubedocaipirão@hotmail.com. clubedocaipirão.com.br. O Luquinha sinalizou, é tem moda na agulha. Minha mágoa, vamos ouvir com o trio Parada Dura. Gostasses um pouco de mim, assim meus olhos não. melhor da nossa raiz. Clube do Caipirão. Sanfona chorosa, ouvimos aí a Zezinha, grande acordeonista Zezinha, interpretando Serafina. A Zezinha foi acordeonista da dupla Palmeira e Luizinho, e depois da dupla Luizinho e Limeira. Grande sucesso em todo o Brasil também com seus discos solo. Antes de ouvirmos a Zezinha, tivemos a Minha Mágoa com o trio Parada Dura na sua mais conhecida e consagrada formação, Creone, Barreirito e Mangabinha. É só modão aqui no Clube do Caipirão. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Agora no jeito, Ingrata Morena com Tonico e Tinoco. Gosta, gente, adivinha, amando com falsidade, coração da moreninha. Ai, ai, ai, ai, moreninha, de que vale eu ter amor? Eu já sei que não é minha. Ai, ai, ai, ai, moreninha, de que vale eu ter amor? Eu já sei que não é minha. Passa perto disfarçado, com a mão na cinturinha, desprezando e vai-se embora, a ingrata moreninha. Ai, ai, ai, ai, moreninha, de que vale o teu amor? Eu já sei que não é minha. Ai, ai, ai, ai, moreninha, de que vale Você está ouvindo Clube do Caipirão. Na hora de dar o recibo, o tropeiro foi dizendo: cuidado com esse macho, esse bicho tem fama de ser perigoso, por ter matado um peão, o nome do burro ficou criminoso. Joguei o lombinho no burro, o macho se estremeceu. Apertei a barrigueira, o meu burrão se encolheu. Sentei em riba do couro, o pomo de perto de medo correu. Mas claro que minha gente, pagão que me aguente, ainda não nasceu. Do burro na sistema meia lua pra cortar uma légua e meia, meu criminoso nem sua, pra varar uma tranqueira, passar uma porteira por ribeira boa, faz eco por todo lado o passo picado nas pedras da rua. Burro ligeiro, mas igual este ainda não. Enjeitei 5 pacotes do fio do meu patrão. Gosto muito de dinheiro, seguro meu cruzeiro, não levo machão. E pra falar com franqueza, não existe riqueza que compre o burrão. Do Caipirão. No recinto desta casa tão bonita, você sempre teve tudo que sonhou, até mesmo um automóvel de luxo seu marido esse ano lhe ofertou. Há milhares de mulheres a sonhar com a sorte tão brilhante como a sua, mas você com esta sua pretensão pode até findar seus dias pelas ruas. Entre logo em sua casa cheia de luxo, não me olhe porque seus passos não vou seguir. Eu prefiro ficar de fora e sonhar sozinho. Se eu entrar eu darei a vida pra não sair. Thank you.